O meu mundo azul foi ficando aos poucos cor de rosa quando um pedacinho de gente que cabia em minha mão transbordou de amor meu coração. Tudo em mim mudou, bem melhor que ontem, com certeza hoje sou. Aprendi a ver coisas que nem todo homem vê, só quem é pai de menina pra entender. Não quero nem pensar, quando surgir o assunto namorar, eu sei que ainda é cedo, eu juro, dá medo. Mas vou estar contigo, eu sou teu pai e teu melhor amigo. Quando acordar e não me ver, fica triste, não tente entender. Pede pro papai do céu me proteger, vou estar fazendo o mesmo por você. Quando acordar e não me ver, fica triste, não tente entender. Pro papai do céu me proteger, vou estar fazendo o mesmo por você. O meu mundo azul tá completamente cor de rosa.